Atuzcu. No movimento das ruas dão início, grafiteiros em ação, crianças prestando atenção. O DJ solta as batidas, o rapper solta a rima. B-boys na dança de rua, as treta é resolvida dentro da roda. Fora da roda, a união, somos todos irmãos. Verdadeiro das coisas e da alma. Na fase de sofrimento, eu canto literatura acadêmica contra os críticos do modernismo. Personalidades indomáveis na administração cultural, na vida literária, intelectuais, artistas. Goiânia, periferia, o palco da nossa realidade. Somos sofredores e só falamos a verdade sem maldade. O hip hop é censurado por pessoas que nunca participaram. Eu protesto pelo que é certo. É cultura negra, é cultura das ruas. É forte a rima. MCs e DJs, cultura das ruas. Grafites, b-boys, cultura das ruas. Movimento hip hop, cultura das ruas. Cultura das ruas, cultura das ruas. Vamos falar, vamos rimar. Por isso que estamos neste lugar, de lá e de cá, pra mim tanto faz. Favela, periferia, mano, somos iguais. Um povo que luta e morre pela paz. Ricos e políticos já não deixam em paz. Eu tenho 25 anos de idade, criado neste mundo, eu já vi muita maldade. Muitos manos já morreu baleado por polícia. Por isso que agora eu sou um rap atualista. Eu vejo o que eu penso e penso que eu vejo o que eu vejo. É os manos da quebrada curtindo o rap, não usando uma quadrada. Eu paro e penso e fico no momento. Me ligo nos DJs, grafiteiros e b-boys, curtindo o ATG daquele jeito, dançando hip hop com sossego. Pode crer. MCs e DJs, cultura das ruas. Grafite b-boys, cultura das ruas. Movimento hip hop, cultura das ruas. Cultura das ruas, cultura das ruas. Curtir um som é bom, me alegro quando os mano entende que não precisa de brigas e nem de bang bang. A ideia que viaja no som é a força que eu preciso. Quando o DJ risca o disco, o MC assimila e manda sua rima na sintonia com a batida. B-boys alegres num baile, é festa com muito movimento. O chão é flap, peão de cabeça, moinho de vento. Somos produto do gueto, sem medo, sem preconceito. Conexão de ideias, aqui é Atos G, remando contra a maré para sobreviver. Só assunto é de quebrada, tá todo mundo envolvido, envolvido. Não queremos ver a periferia num abismo e nem taxados como quem faz genocídios. Delta G e Nerrão, só posso lamentar. Foram exemplos de luta para nos espelhar. Seja norte ou oeste, Vila São Paulo é minha casa. Tô fora do faroeste, pra lá não posso voltar. A vida é show, show, e o show não pode parar. MCs e DJs, cultura das ruas. Grafites, b-boys, cultura das ruas. Movimento hip hop, cultura das ruas. Cultura das ruas, cultura das ruas. MCs e DJs, cultura das ruas. Grafites, b-boys, cultura das ruas. Movimento hip hop, cultura das ruas. Cultura das ruas, cultura das ruas.